DJ Dalton, o Pretinho. Agora, executando as músicas que você gosta. Aqui, aqui, aqui, no Furioso Carabao. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. DJ também cansa. Olha a gente nessa cama de novo. Vai, meu Pretinho! O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar. É assim, meu filho! E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Fico nessa casa com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro gostoso. Vai! Agora como eu fico nessa casa com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pô pra esse erro gostoso. Mais um dia passa, fico te esperando. É, mas que engano, eu digo que te amo. Oh, minha baby! Chuva fina traz você. Oh, DJ Dalton! Um dia passa, fico sem te ver. Uma canção no rádio, tento te esquecer. É Carabao! Chuva fina traz você. Eu e você naquela janela se olhando, bebê. A janela, a lua me faz lembrar teu olhar. Alô, César, alô, Sanduza! Agradecendo da GDP. Essa primeira dama, obrigado pelo carinho, hein? Saber esperar você chegar. Quem toca? É o som do Carabao, curtindo com o DJ Tom. Se eu ainda te amo. Quem tá tocando? DJ Silvinho, Dalton e André. Estamos aqui. Da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. Lá vai eu! O litro de ideia já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro. E o sem terra? Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô no Carabao, mais com a mente. Yuri do Rock, oh, amigo Geisa aí, colombiano. O braço de Ruanzinho de Garapeçu. Eu chorei. Vai! Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Ai, tu chorou, foi? Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Pede pra ela. Uou, uou. Lá vem o carcaça. No amor sempre fui bandido. E agora que estou... Alô, DJ Wanderson! Lá vem o Carcaça! Carabao. Tive que perder você, pra ver que estava errado. Cansei de ver o... Saberei, Augusta, corte! Sim. Chucatão do depósito! Do meu lado. Alô, bebidas! barbearia e da barba. Hoje eu sei. O F3, o amigo Thiago, o Iago. Sempre da vitrine. Sou errado. Pega o cervejeiro aqui com a gente. E o amor que ganhei, só eu sei. E o Braga? Não valeu nada. Não vale nada esse Braga. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Vai! Me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de sem ter você do meu lado. Tu sabe que eu sei. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer da noite que eu vim. O amigo Mike dos Caramelos, sempre no apoio do DJ Ronzinho aqui, hein? É que lá no Jota Som. Tudo ficou entre nós dois. Tá doido aqui. Uma noite em claro, e o claro da noite vem depois. E aí? O que aperta o peito? É o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. É que Carabao. Tarde, as mangueiras falam sempre. É Carabao. Na chuva da tarde, os passa-vida é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão, a minha solidão, a minha solidão. E Maracanã, cheguei pra tocar na beira de rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Até quatro da manhã, pretinho. Se eu debrucei por sobre meu verso violão. Segurei e guardei pra você. Aonde fala? Aqui. Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrar, bora beber! Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Bora, César! Dinheiro foi feito é pra gastar. Se tu guarda debaixo do colchão, aí é problema. Hoje eu vou sair. Sem rumo, o rumo é Carabao. Se encontrar um bar aberto, bora beber até cair. HD da GDP. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será, pretinho? Será que todas são iguais? Passando pra cá pra trás. Meu Deus do céu. Me apaixonei pela pessoa errada. Vai! Eu vou beber pra esquecer esta safada. Cadê ele? E hoje, hoje! Hoje eu vou sair. Sem rumo certo, se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado, ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Bora beber! música. Bom Jesus aqui com a gente. Tá curtindo só de boa. E a sua princesa Bibi. De pra trás. Amigo Pigarra das Estruturas aqui com a gente. Obrigado. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Fala pra ela. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. É Carabal. Fui a seta da tua longa estrada. Família do Vitrine do Cervejeiro tá aqui com a gente. Recebi de você. Hoje tá em casa, hein? Foi tanto a dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem, minha filha? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Quando tu chegar, tem o 44 lá na tua porta. Vai! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Tu tá aqui no Carabao. Quem tá lá? E o coração, garoto? Meu coração tá machucado por esse amor, por ter me enganado. E eu me entreguei pra essa mulher. Carabao. Agora quero que me diga o que está faltando. Te entreguei a minha vida. E você só me fez sofrer. Pretinho, toca por favor. Que hoje estou tomando todas. Vou esquecer o que... Daqui a pouco todo mundo tira uma ressaca. Minha vida. Lá no put do APT. Empresário CH aqui com a gente. Toca por favor. E o Pretinho dá o show. Luizinho é o show. E a minha vida tem valor. Sentido a estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Jota querido. Jota, você faz sentido a estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Jota querido. E o Bragança falou: toca, minha pretinha. Vou te levar pra cama, gata. Vou te deixar toda nua. E o Braga fala: vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar pesuda. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. Vai, meu pretinho. Eu sou força total, o sexo campeão. Vamos fazer amor. Quem é, quem é, quem é? Quem é o gostosão daqui? Sou eu. É o bailarino, meu Deus do céu. Vai. Quem é o gostosão daqui? Vai ser meu parceiro gostosão lá do Curió. É o gostosão da... Ele vai ouvir essa aqui lá no setor dele. Sou eu. Vai! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Esse é Pablo de Paula pra você. É Carabao. Se liga. Carabao. Vai! Vou te levar pra cama. Toda lua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar tesuda. Ai, meu Deus. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. sou força total, o sexo é o campeão. Vamos fazer amor. A música é muito firme, cara. Amor, meu coração pede. Quer abraçar meu parceiro, professor Rogério, vereador eleito, tá aqui com a gente curtindo. Obrigado, Rogério. Hoje acordei. Um abraço do Pretinho. Te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. E agora? Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você. Hoje, segunda-feira, não... tem o nosso carnaval lá. Quando o Palácio dos Bares. E você. Terça-feira, dá pra explicar. Biruta Cabana, meu Deus do céu. Só sei que não dá mais. Quarta-feira, lá na Gostura. Não quero ficar. Eu quero. Quinta-feira, lá no Curió. Morar. Vai! Ei, meu amor! Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje bora, Braga, vem de bora! Querendo te encontrar. Tá na hora. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar. Mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desnudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. E essa música aqui é pra você que quando quiser homenagear alguém, homenageia ela em vida. Porque depois que vai, não tem mais volta. Aí tu já sabe, só lembrando. Se liga nessa música aí, meu filho! Vai! Quero seu amor agora. Não há saudade depois. É Carabau! Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Que tu quer? Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida. Vai detonando. Quero flores em vida. Vai! Seu sorriso a me iluminar. Uma energia aquela pessoa que você gosta, que você ama. Enquanto a vida, depois que vai, não tem mais jeito, meu filho. Vem! Eu quero viver a vida. Quero flores em vida. Enquanto ela pega, ela pode. Nos agindo, amor. Vem a sua homenagem. Quero flores em vida. Carabau! Vidas no jardim do amor. Do nosso amor. Carabau no sino de Maracanã. E a gente detonando. Vai, meu pretinho, vai! Te faço refém, eu te prendo. beijo ardente aquece a nossa paixão. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. Carabao. Vento que sopra o amor, traz teu cheiro pra mim. Pra dançar assim no Carabao, bebê. Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. As coisas mais belas da vida, meu anjo, meu anjo, vem ficar. Você é o amor que eu sonhei, eu te amo demais. Jurandi e o novo ritmo pop romântico. Tiago de Cruzacinho, tá aqui com a gente. My love gonna last till the day that I die for. I need you. I never say no to the love that I know, making me feel so happy inside. I have a fall, be watching the grow, and I need you. Esperando, esperando, esperando, esperando. Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. E a próxima Doquinha vai se dedicar. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor tenebroso, ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou. Do jeito que o pretinho gosta, sou eu. E é que você quer te bater. É tarde. Por quê? E a macaxeira vai entrando, tenebrou. E não quero mais você, por isso fora. Esqueça meu, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Empresária Fabio Listar, Fabio Make, fora. A melhor que tá tendo no estado do Pará. Sonhos meus, fechado no Carabao. Todo meu mundo. Oi? Estás mentindo, posso ver. Fora, esqueça que o tempo tá tudo acabado e não se surpreenda. E o Braga fala pra ela: esqueça de mim, que é final pra esquecer. Você tem experiência. E que prazer cantar mais uma canção com você. Jurandi e o novo ritmo pop. Edoquinha te dedica. O amor que eu sinto por você é lindo. Precum. Quando sonho com você, arrasou. Vejo o céu e o azul do mar. Quando te vi, alô, Chico! Nem só sei que sou feliz. Vou viver pra esse amor que Deus mandou pra mim. E o nosso eterno Chico, DJ Siqueira, faz o show. Toca essa canção aí. Uai. Tô no pop, saudade novamente. Escute a nossa melodia. Nosso amor não vai ter fim. Pop, saudade, traz você pra mim. Segunda-feira, nosso Carabao chegando junto no Palácio dos Bares. Mas meu parceiro DJ Rebelde pra comandar. Vai! DJ Siqueira, faz o show. Na na na na. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer. E você? Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. E o coração? O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Carabao. Tinha sido maltratado. Aí você! Tudo se transformou. Carabao. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Na, na, na, na. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Saco da pescada! O DJ Moisés Malvadão. Fico louco até só de pensar. Carabao. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Meu amor, te entreguei. E pra mim, você é... Vai! Minha amiga, te amo ainda. Preciso de você. Sem você não sei viver. Alô, Chico! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Ela se arruma no Carabaio, vem toda. Linda como a madrugada. Ela me olhava querendo falar. É Carabao. Negra cheios de desejos que fazem, coach. E em seus olhos eu vi acender, sim, uma chama ardente. Eita, Bragança velha guarda. E o seu corpo quente. Vem! Quando abracei, senti estremecer. Esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado sabor. Carabao. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Quem toca aqui, ó? Diga, DJ Dalton. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Dalton. Que eu vou. Cadê o herdeiro, hein? Me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. DJ Dalton. Morrer. Só se for de amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais. me sufoque de amor, amor, amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor, amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor, amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor, amor. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Aquele algo, algo espetacular. Botaram na tua na cabeça. Meu Deus do céu, eu preciso me encontrar. Corrói. Minha vida é uma rotina. Aí você cresceu, bebê. Eu sou mais uma menina. Vai, pretinho. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Eu sei, terra, fala pra ela. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Quinta-feira eu vou lá. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Meu bem, deixa eu te beijar. Eu só quero. Baixando F3 aqui com a gente. Custa corte. O cartão da Maria é do Barba. Você vai dar vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E do pretinho, tu gostou? Gostei, gostou. Obrigado. Bandida de Maracanã, meu Deus do céu. Gostei, gostou. Vai. Gostoso é gostar de você. Te beijo e te curo. Me envolvi na tua vida porque te quero de... Ah, vai o coach. Saudade pra recordar. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto que fica nos rios. Vai, meu pretinho! Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar no do jeito que o pretinho gosta. Se liga no som. Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar você. De amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saiba. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero, quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Pretinha, tu me ama! Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Vai, meu pretinho! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Já já o barco vai sair! Quando estou perto de ti, minha vontade é te coisar. Eu te amo. Eu também te quero. E aí? Vai! Viva Mar José e Josiane. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Fala pro pretinho! Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu achei que era outra coisa. Eu te amo. Me enganou. Eu também te amo. DJ Dalto! Eu te quero. Violência, Braga. Meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo, não posso lhe amar. O mundo gira, roda, roda, roda, mundo, mas faz ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim. Vai! Roda, roda, roda, mundo, mas faz que o mundo dá. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Carabao. Pois seu amor é como um furacão, o seu calor me arrasta até no chão. Pretinho, meu pretinho. Te chamo, eu te amo, vem me completar. É muito som! Juro que tentei te esquecer. Até pensei em substituir pelo amor que me enganou. Chama essa Joanice, Rogério, Rogério Neves. E... amiga Anice, é Kelly. Tá curtindo o Carabal, um abraço, hein? E arrependido venho te pedir. E vem. Vem, vem, vem. Alô, Chico! Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Nunca vi! Nunca vi tanta lágrima. E a doutora Kathleen? Essa mulher, Deus do céu, é uma coisa séria. Carabal. Amor é traição, me deu. Foi sempre, sempre quis me perder. Partiu terra do ET. Uma coisa vou dizer. Uai! Tem veneno. Omar Oliveira, também a Tayane Monteiro. Deus. Aqui com a gente, um abraço do Prestígio, hein? Aqui no Carabal. Eu até. É muito som. Fiquei confuso. Com a história que contaste, que foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. Diga. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. E no caminho, o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Eduardo também, o seu parceiro Glauber aqui com a gente, lá de São Miguel. Música pretinho. Quando existiu, se um dia foi só lance. Como é que se dedica? Admitiu que pra você eu me entreguei. 4M, o Duda, o Bruno, vamos já. Só e a Luciana com a gente. Quebra tua pele de beijar. Carabal. Onde estás e tens o amor que acendei. Ela me tem aqui. E a arte de amar. Que não pode mais ser de outro alguém. Lá na Praia do Amor cantando pra madame. Esperei a primeira vez pra te amar. Só no balanço das águas. Meu bem, não demore. Não vou resistir sem teu amor. Me abraço bem forte. Estou em pé esperando o sol. Te dedico a coach. Preciso de você aqui perto de mim. Vai! Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você. Carabal. Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado. Tudo que você pode ver, mas não pode ter. Aí é uma tortura, cara. Meu coração. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu

a sua esposa, a Raíssa, a Mini Marques, e a Karina Silva, e a Ana Clara aqui com a gente curtindo. Obrigado, hein? Valeu! Oh, baby, love you. Cheira. Meus caminhos e o meu sol serão os seus. Fala, moleque. Diga-me, já tem I love you, se você me ama de. Vou te amar sem te ferir. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Meus caminhos. Mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. DJ Dalton! Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Vale tentar, amor. Se te late mais perto, churrasquinho. É o teu olhar. Só você tem um dom de iluminar. Só uma viola. Como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar. Joãozinho! A sua esposa, Suzy Souza. Eu passei no Mirei, a galera da Vila de São Jorge. Amor. Até o finalzinho com a gente. Olha, Joãozinho! Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Geme. Se te late mais perto. Complicado de se entender. Por que razão, não sei. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Se tu tá aqui no Carabao. Nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Vai, meu pretinho! Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor? E o amor se fez. Essa amiga Gisele Ribeiro, amiga Fernanda Galvão, a Milena, as melhores do Imperial aqui com a gente. Obrigado, hein? Beijo do pretinho, meu amor. Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. One, two, three, four. Nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagino, amor, porque brigamos tanto. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Amor. sem terra. Vai! O dia amanheceu, o sol já raiou. O meu amor que foi embora, que me deixou tão triste. Não consigo mais viver. Bregão! Não quero nem saber, muito menos entender, por que razão foi embora e me deixou. Já já é a nossa reta final, Doquinha. Meu amor, partiu! Carabao. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. DJ Dalton. Carabao. Sonhei, talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Essa você curte aqui no Carabao. Que vai, o que te dedica, meu filho. Você, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo e tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Eita, Conte Velha Guarda! É Carabao! Hoje eu descobri que é você. Que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um amor. Carabao. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo, você é meu mundo e tudo que eu quero. E é você, bebê! É você e tudo que eu quero é você e tudo que eu quero é você. Saudade apertar. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Galera dos Brothers, tá aqui com a gente. Amigo Tafarel, Gediel. A trilha do quilômetro 19. Tá aqui com a gente. O amor que eu sinto não pode esperar. E o Sem Terra fala pra ela: eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. E eu, minha filha! E eu sou de você. Oh, oh. Que música pra ti! Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Prate Marisco, parabeniza aí o seu filho Diego, mais conhecido como Alho. Eu preciso. Completando 21 anos hoje aqui no Carabao, hein? Parabéns, Diego! Sucesso, Alho! Já não faz mais. Felicidade, meu irmão! Ficar tão distante. Um abraço sucesso do Pretinho aqui do Carabao. Vem ficar na minha vida. Vem de vez em quando. O Pretinho que você consagrou. Porque o meu mundo é todo seu. E tu me ama. Eu amo você. Eu sei que tu me ama. Toquinha! Vai ficar feliz é agora, Toquinha! Passa o dia e a noite vem me apavorar. E a solidão no peito, hein? Solidão no meu peito vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Lá vai eu! Partiu, Curió! Eu amo você. Amo você. Toquinha! E essa aqui, ó! E quando toca essa aqui? Obrigado, Maracanã! Até a próxima! Tchau, tchau, amor! Tchau, tchau, amor! Marcelo, eu vou embora. Lá vai o MTEC. Tchau, tchau, amor. Lá vai o Doqui. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez. Obrigado, minha produção, vocês são demais, hein? Tamo fechado sempre. Bora pra cima. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Obrigado, MTEC. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Chico. Pois é. Bora pra cima, sabe que é nóis sempre, hein? Um adeus para quem ama alguém. Carabao. Como eu, que já não vivo mais sem ter você. E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Família de Maracanã que vieram curtir os nossos Carabao hoje no Festão do Círio aqui de Maracanã. Nosso muito obrigado, família. Até a próxima, se Deus quiser. E brevemente vamos estar de volta aqui em Maracanã. Tchau, tchau! Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Obrigado, meu Deus, por vencermos mais uma luta. E não esqueça, tenha sempre em mente, o ser mais importante do universo é Deus, pois quem teme a Ele nunca será destruído por aqueles que sempre torcem contra. Música.